Alô, Salvador, tá 3163, para início do táxi, com POB de 143. Estamos com 4 horas e meia, alterando Campinas. 143, Campinas, 4 horas e 30. Firmou, 3163. Afirmativo, TAM 3163, tem livre táxi via pátio principal Juliette Alfa. Eu posso esperar 3186, 1016 altímetro, no 0 no 6. Juliette Alfa 186, torre 3163, tem uma boa tarde. TAM 3304 na escuta. Prossiga, senhor. Tá livre seu pushback acionamento, é porta táxi. Autorizado o pushback, porta lá, táxi, TAM 3304. Azul 4299, chame Recife 1251, caso negativo 1288. Recife 1, alternando 288. Obrigado e um bom dia, Azul 4299. Dia. No 1, informação Kilo para a cópia Guarulhos. 58, no 1, Web Guarulhos, informação em Kilo, confere 340, aguarde cópia. Guarulhos 340, aguardando cópia, está no 9, 58, no 1. Está aguardando a vetoração. Positivo, o senhor já está sendo vetorado. Esquerda, proa 270. 270, mantendo 4.000? Ainda, mantenha 4.000. 882. Reitero a informação anterior, o senhor não irá afastar-se a uma distância superior a 15 milhas de Salvador. 882. Alfa-Tango-Tango subindo para o nível 100. Afirmativo. O senhor está mantendo 100 pés na razão de subida? 300 pés. É, 300 pés, ciente. Estou em Salvador, TAM 3163, ponto pé da 190 para o... 3163, se agilizando, autorizou a linha decolar, pista no zero, vai transmitir aqui as nós. Relativo livre, linha decolar, pista no zero, TAM 3163. Oxenem 63 no 1, pronto, cópia. Sempre. Oxenem 63 no 1, Salvador Guarulhos, autorizado nível 380, via Upper Whisky 50. Decolagem está no zero, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leida, após Leida, direto posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Onde intercepta a rota por Whisky 50. 5412 no transponder, 109.8 ao controle. O Oxenem é 3-9. Autorizado 3-8, pelo Whisky 50, da El, Leida e direto Bidev. 5412, 19-8 ao controle. Correto, 0-1 no portão, primeira curva direita, reporte quando pronto, para acionamento push. Reportará. Salvador, bom dia, bom, no 982, sinal ILS, baixado e travado. Bom, no 982, continua a aproximação, agora está livre, altímetro 1015 agora. 1015 aguardando, bom, no 982. 888-720, limitar localizador. Negativo, eu tenho meu Oscar, eu não tenho nem condições de agilizar, pois o centro Recife ainda não tem o seu plano, ok? Sente. O objeto 58 no pronto cópia. Drop 4, 581. 5811 da Webjet, autorizado Guarulhos, nível 340, decolagem 10, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, direto posição Bidev, Bravo India Delta Eco Victor, onde intercepta a rota Upper Whisky 50. 5407 no transponder 198 ao controle, 5811 da Webjet. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, curva direita, saída da El, transição Leda. Após Leda, voa direto Bidev, intercepta Upper Whisky 50. Transponder 4407, controle 198, 5811. Corrigindo apenas o transponder, é o 5407. 5407, transponder, web 5811. Correto, reporte quando pronto, para acionamento push. Para o táxi, o TAM 3304, estamos com 123 a bordo, autonomia de 3h55, alternando Confins. Confins, 3h55, confirma o POB? 123. 123 a bordo, TAM 3304, tem livre táxi, via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre, 186, altímetro 10 no 6. Tente autorizar o táxi. Na Alfa, ponte espera da 10, chama a torre, altímetro 10 no 6. Fica a Juliette Alfa, confirmando. Afirmativo, Juliette Alfa, não posso esperar chamar a torre. Eu paguei errado? Não, eu não comprei aqui. Correto. Juliette Alfa, ponto espera, da 10, chama a torre, tá 3304. O 8888 interceptou o localizador? Afirmativo, 2 HDS. Ciente, 4 milhas fora externo, 9 para cabeceira, chega o trem, torre 1986. 8886. Saudão, gol 1888, bom dia, voltando. Poste no estar, baixado travado, 1888. 1888. E 5414 acionou a identificação? Oi, Salvador, bom dia, 5414. 5414, controle, aciona a identificação. Chamar identificação, está ciente da informação aqui. Contato radar, 27 milhas e meia para Mário, voa no Mário para chegada a Mário, ajuste no 0 no 6, quando pronto descer para 5 mil. No 0 no 6, quando pronto descer para 5 mil e mais 3 minutos, 54 no 4. Se acha. Torre Salvador, é o TAM 3304, ponte espera da 10, pronto. Quem é que está mantendo a porta de espera? Mantenha a porta de espera, TAM 3304, 1922. Solo 42, agora solo 1929. 2199, tem. 2222, dona. Firmando gol 9282, livrou? Firmo. Ingressa via Alfa, Kilo, pátio 3. Reporte quando pronto para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, reportará quando pronto para ingresso no pátio principal, gol 9982. Baixou, travou? Foi embaixacado, voo do triplo 8. Gente, pouso autorizado, vista 10, entre a centena 13 nós. Firmeia, intensidade? 100 graus, 13 nós, 1 a 3 nós. Obrigado. Mike, com o Vitor. 400 aqui no 07 a bordo, Manati, transporte. Afirmativo, eu não tenho o plano confirmado, notificação horário? Foi 34 de LA, senhor, para 11h30. Mike Covito. Um minuto, por gentileza. Trip 5221, chame Recife, 1288, caso negativo, 125 Ana. Tem que afirmar. Eu mantenho 10, 304. 221. TAM 3163, chame Recife, 1251 ou 1288. Eu saio com Recife, 251, antena 288, 3163, bom dia. Salvador Approach, good morning, transfer 602, passenger level 160. 3602, control, reduce your speed now until 250, you are number 2, number 1 is ahead, is 872, maintain 130 to start, descend until 5000, so, descend now until 6000, 3602 with the altimeter 1016, Mari arrival with the 250 knots for traffic for the nation. Okay, reducing speed 250, descend 6000, transfer 603 information kilo. Yes, sir, we have a traffic. The traffic number one is, let me see the position now, is 12 o'clock, 16 miles northbound, maintaining 130 to start descent. Is the traffic number one. You are the traffic number two, 3602. Okay, my arrival as number two, 3602. Curva direita, corredor axé. 0125 eu transpondo padrão, 1198 é o controle, Mike Covito. Mike Covito, Manatim, PL, Colono 7, com a direita, axé, controle 19, decimal 8, transpondo 0125, Mike Covito. 07 a bordo? Firmo. Afirmativo, 10862, operacionamento táxi, parte 4. 18,6, Vitor. Bom, meu Mike Covito, bom dia. Puxa, acionamento 6311, 01. Acionamento, táxi. Para táxi. É, né, 6311? Isso. Ah, tá livre, é por táxi. É 6311, Xené, tá livre, é por táxi. Reportarão táxi, 6311. Altitude está voando sobre o mar, desça para 2000. 5414. Controle, bom dia novamente, agora 3304 da Sé, decolou a curva direita na Gole. Então 3304 é o controle, bom dia mais uma vez, está em contato, radar. Acionamento web 58 no 1. 58 no 1, 09 está livre, o portão, reporta táxi. Reporta táxi, 58 no 1. Pode curvar direito agora na curva de Gole, o 3604, controle? Livre. Direto Gole, 3604. Afirmativa, acabei de conseguir contato com a Sales, que eu não estava conseguindo. O Romeu Teosca, Feira de Santana. É, pronto, cópia. Romeu Teosca, Salvador, João Duval, Feira de Santana, 045, decolagem da 17, primeira curva à esquerda, corredor forte restrito, 1000 pés, até 10 milhas ou liberação do controle. Após, acende para o 045, aciona 0263 no transponder, o controle em 1 no 9 decimal 8. Romeu Teosca, aguarde para o cotejamento. And the clincher 2000 feet over. This is Greco Trend, descend direct 2000, descend 3602. Afirmativo, só escuta a instrução, ok? Que foi solicitado para manter escuta agora para o cotejamento. O Gol no 888 mantém a presença e posição, é, de forma a deixar a taxa Juliette livre, ok? Sente, Gol 1888. Sente, muito grato. Gol 1888, já fala que a Juliette não está livre, passamos um pouco. Eu fui afirmativo, estou visual com a aeronave, o Gol no 888. Mantenha a presença e posição, ok? É, como a taxa alfa está interditada, fica como trânsito pátio 3. É geralmente instruído para manter posição é, antes de ingressar no pátio principal, Gol no 88. Porém, já ingressou, mantém a posição. 888. Romeu Teosca, aguarde. Apenas confirmando, a solicitação do Romeu Teosca então é sair pelo corredor Axé, fazer um sobrevoo em Candês e a posterior prosseguir para João Duval. É de coordenação, tendo o controle. Táxi Oxané 6311 com 118 a bordo, autonomia de 4 horas, Alterna Galeão. Afirmativo 6311 via Índia no ponto de espera, transfere torre 186 a 1016 no altímetro, no 06, bom voo. 18 mesmo, ponto de espera, obrigado, bom trabalho. Gol no 888, prossegue em frente até o portão 03, atentando o Airbase da Oxenda na Avianca. Frente até o portão 03, Gol 1888. Para o táxi, Webjet 5811, com 148 a bordo, 4 horas e 25, alterna com fins. Aguarde instruções 58 no 1 da web. Aguardando 58 no 1. Attend at 3602 and reduce your speed until 170 knots. With this speed, clear to the ILS with number 2 again. Pátio Juliette Alfa, quando pronto, 18,6 com 1016, 58 Romeu Teosca, pronto para cópia. Afirmativo Romeu Teosca, autorizado João Duval, nível 045, decolagem da 7, primeira curva direita, restrito 1 no 1000 pés no corredor Axé inicialmente, para sobrevoo em Candês e a posteriori prosseguir Feira de Santana. 0263, eu transpondo 198 ao controle, Romeu Teosca. Controle de Salvador, Papa Romeu, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, ao controle, prossiga visual na escuta. Visual, escuta, Mike Eco Vitor, solicita acender para 1.500 pés, senhor. Livre. Vitor. Confirma o PLB? Aqui, 02 a bordo para táxi Torre 1086, bom voo. 5414, livre LS. Livre LS, 5414. Livre, finalmente, no taxa, no ETOF. Trip 5414, Duna, localizador em aproximação, checa o trem, chame a torre, 1186. Checando o trem, torre 786, Trip 5414, bom dia. Boa. Torre Salvador, bom dia, Web 58 no ONU, ponto de espera. 58 anos já está pronto? Afirmativa. Torre, o Trip 5414, interceptor ILS. Trip 5414, continua a aproximação, agora é pista livre. Deu a pista livre, chamada quando baixar trabalho. Décima 63 no 1, decolado ao 55, controle 199, décima 8, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. Está pronto, 58 no 1. 58 no 1 na linha e decola, pista na 0, vento na centena, 15 mais. A linha decola, 58 no 1. Afirmativo, confirma o horário da notificação? Foi feita às 11h45 ou é o SLBT? Livre táxi, não faz ingresso, manda até o Oscar. Baixou e travou o Trip 5414. Pode voar Dinero, Oceanem 3 no 1? Não, negativo. Autorizado, guardar a pista livre visual quando a nave. Pista livre. Valeu, obrigado. Então, pouso autorizado. Pouso autorizado, pista livre, Trip 5414. Convite Juliette, voo local, Salvador, Salvador, mil pés, decolagem da 97, primeira curva esquerda, corredor forte, até 20 milhas para treinamento na escuta do controle que opera em 1098. Aciona o transponder padrão, 01151. 1098 é o controle, Alfa Victor Juliette. Bom voo, bom treinamento, 1086 agora a torre. Localizer, completing approach. Check landing gear and again back to tower frequency 1186 for landing instructions. Roger, after landing gear check, contact tower 1186, 360, so thank you, sir. Fala, Victor Juliette, livre acionamento no taxi. Autorizado ingresso, reporte CNA de pronto, meu até Oscar. Contra, WebJet 589. Web 581 é o controle Salvador, contato radar. 789. Marker, here, down Walker. 3544, solo 59, chama agora 121-9. 7-1-2-1-9-5-4-1-4. 10-3-6-0-2, clear to 9-1-0, winds 1-0-0 degrees, 1-4 knots. Clear to 9-1-0, 10-3-6-0-2. 5-8-1-9, escuta do trem. Vamos reduzir essa razão para 1.500 pés até cruzar o nível 150. 1.500 até o 150, 5-8-9. Fila esquerda, parte 3. Reporta para ingresso no principal, 5-4-1-4. Afirmativo. Então, Índia Bravo, prossiga. Toca o meu. Gente, confirme o Tango Índia Bravo, o horário da notificação. Para... Zulu? Ano 200 Zulu, gente, vou checar junto com a Saliette, porque ainda não recebi o plano. Afaste que setor, o Tango Índia Bravo. Setor nosso é 30 mil, excelente, aguarde. Oscar, tenta possível a esteira de turbulência do Airbus que passa agora sobre a 17, quando pronto tem livre decolagem. Vai ter uma centena, 13 nós. Trip 5414, ingressa pátio principal, pulsão remota, quando lá tem sinalizador. 7, pátio principal, pulsão remota, 5414. Salvador, bom dia, gol 1983, autorização para Guarulhos, está ciente da informação, portão 4. Afirmativo, gol 983, aguarde para cópia. 4, 983. O Tango Índia Bravo confirmando, é Terra Nova, setor norte, 30 milhas. O pátio é o 4 ou o da Bata? 4, 4. Decola com o Pronorte? Tango Índia Bravo, Salvador, Terra Nova, faixa 30 milhas, setor norte, 500 pés, decolagem da 7 com Pronorte, aguardando autorização da torre de controle de Salvador. 01 no 5 no transponder, o controle é 198, Tango Índia Bravo. Mare via chegada a mare, desça para 2000, ajuste no 0 no meio. No 0 no meio, sendo via mare. Com Pronorte, o Tango Índia Bravo até 30 milhas, 500 pés. Confirme o POB? 03 a borda, Twin agora, para acionamento táxi, bom voo. Salvador Ground, good morning, 3602, runway evacuate on taxiway Echo. Via Alpha Kilo Apron 3, report a hold chart main apron. Via Alpha Kilo Apron 3, we will hold chart on main apron.